Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 248. Estamos aí às 20 horas do domingo para falar então dos dois jogos dessa semana. Né? Duas alegrias, é chuva de glórias com encaminhamento de aleluia. Né? Para falar, a gente passou de fase na Copa do Brasil, que já é ótimo. Né? A gente, o americano raiz, ele sabe que o ano só começa quando a gente passa vergonha na Copa do Brasil, mas esse ano está sendo diferente. E o clássico, gente. Ganhamos um clássico. Ô, alegria, viu? Eu só ficaria mais feliz se fosse da cachorrada, mas das meninas também tá ótimo, tá bom demais, só alegria, viu? Coisa boa demais. Estão aqui comigo dois dos culpados de sempre, Thales Maciel, Lucas Deleucas, e dois companheiros aí, Rainer e o Marcelo. Eu vou passar a palavra deles aí pra eles darem boa noite. Marcelo, dê sua boa noite. Boa noite, gente. Um final de semana incrível pra gente, né? Só faltou a cachorrada perder. E para não perder o bordão de vocês aí, Botucatu, vos abraço. Bacana demais. Rainer, dê sua boa noite. Boa noite, galera. Comemorando aqui a vitória do Coelhão. Vamos para cima, que isso aí é só o início, hein? Boa noite. Isso aí. Lucas Deleucas, ele nos brindou com uma imagem dele semi-nu antes do programa começar, mas graças a Deus ele cortou essa imagem aí, não quis mostrar. Dê sua boa noite, Lucas. Mano, eu prefiro evitar, porque o público feminino, não quero roubar o público feminino, que já aprecia muito o Thales. Então, deixa o Thales sendo o nosso sex symbol do Decadentes, eu vou me preservar aqui. Porque, né? Você tá doido. Sex symbol do Decadente. É, o sex symbol do Decadentes. Eu vou... só quero saber que, pelo menos, eu nunca ouvi aqui no Decadentes alguém criticar o Mateuzinho. Nunca ouvi. Se alguém... Eu não lembro nenhum programa, em algum momento, a gente ter criticado o Mateuzinho. Sempre elogia aqui. E ele fez jus às nossas eleições. Nunca ganhou um colatina. Nunca ganhou um colatina. Nunca ganhou um colatina. Você vai escutar hoje, então, hein? É 15 milhões pra cima agora. Menos que isso, eu não aceito, não. De euros. Thales. Então, dê seu boa noite e já emenda com o resumão dos jogos aí pra nós. Você tá fazendo de perfil que você quer ser o sex symbol? Nossa, velho. Ô, o nosso Richard Gere aí. Ficou bom? Thomas de Bruce. Boa noite, pessoal. Beleza? Então, cara, dessa semana sensacional, né? A gente começou ela com um jogo de um tamanho gigante pra gente, não só por pretensões futebolísticas, mas mais por pretensões financeiras mesmo, que é um dinheiro, assim, sensacional pra gente. O primeiro jogo contra a Ferroviária ficou 0-0, então quem vencesse esse passava de fase, empate, pênalti. Foi um jogo muito truncado, o primeiro tempo, então, nem se fala, porque a Ferroviária, apesar de ser um time de Série D, é um time bem organizado, eles estavam com um toque de bola muito bom e tal, por incrível que pareça, aquele... que eu não gosto muito da figura dele, o Tony Talibã, armando bem o jogo para eles e tal. Tava um jogo difícil pra gente, pra cacete no primeiro tempo. E ficou nessa. Escalação, para variar, o Lisca veio fazendo raiva na gente. Mas aí no segundo tempo, muito também pelo cansaço da Ferroviária e tal, acho que o time já tava um tempão sem jogar partidas oficiais, isso se refletiu no jogo. A gente mandou, pelo menos para mim, a gente mandou no segundo tempo. Mas o mandar no segundo tempo não significa que a gente teve chances reais de gol, assim, aquele perigo todo. O nosso setor ofensivo não estava muito incisivo ali para atacar. Mas nós fomos premiados aí com a insistência. E no final o Rodolfo foi lá e fez o gol aos 48, 49 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes. Eu ia falar que até os narradores, os comentaristas já estavam pedindo pênalti, mas não, eles estavam pedindo isso desde os 20 minutos do primeiro tempo, um absurdo, uma falta de profissionalismo do caralho desses caras. Passamos de fase, apertado, mas você tem que pensar também que do outro lado você tinha um time que estava... Se pra gente esse prêmio, vamos chamar assim, é importante para eles que estão na Série D, é um prêmio mais importante ainda. Então não foi um jogo fácil, não. E como o Jairo bem disse aí no começo do programa, a gente tem um histórico na Copa do Brasil não muito favorável pra gente, de alguns vexames. Então passamos, somos o único clube de Copa do Brasil que nos deixa muito orgulhoso. E agora é esperar o sorteio e venha quem vier. Aí ontem, a gente pegou o Cruzeiro numa fase, pra mim eles estão horrorosos, mas é o Cruzeiro. E o América estava, né, há 18 anos sem ganhar dentro do Mineirão e há 4 anos sem ganhar clássico. Primeiro tempo foi nosso. Primeira coisa, o Lisca acertou na escalação, pelo menos para mim. Foi com um time que a gente acredita ser o mais perto do ideal. Primeiro tempo só deu o América, nós mandamos no jogo. Nós tivemos que fazer mais do que os dois gols que a gente fez. O time muito bem. Toscano jogando uma partidaça, fazendo uma recomposição muito boa. O Zé Ricardo fazendo um partidaço. O nosso lateral direito, finalmente a gente tem um lateral direito agora. Goleiro, a gente também está agora, parece que a gente está pelo menos servido de goleiro. Não vou falar bem servido, porque está cedo ainda, mas a gente, pelo menos a gente agora tem um goleiro. E o primeiro tempo foi nosso, totalmente nosso. Fizemos dois gols de jogadas trabalhadas pelo Rodolfo, dois gols que saíram de passes do Zé Ricardo. E fomos para o segundo tempo ganhando de 2-0, que é um resultado extremamente perigoso, que a gente acaba que o time que faz 2-0 ele se acomoda. E foi o que o América apresentou. O Anderson Moreira, de cara, já fez 3 substituições na hora do intervalo, que agora são permitidas 5, né? E o Cruzeiro foi para cima. Mas um ir para cima, com o América muito fechado, sem dar espaço. Tanto é que o centroavante deles, o chinês da segunda divisão lá, não conseguiu fazer um gol, né? Não conseguiu dar um chute a gol, na verdade, né? Então, assim, o jogo foi muito truncado no segundo tempo. O América deixou de atacar. Um negócio que incomodou bastante, o América não tem um contra-ataque legal. Talvez o Berola seja esse cara para puxar contra-ataque, mas assim, nosso contra-ataque não estava legal. E nosso time cansou também. Eles encontraram um gol de falta, uma cobrança muito boa do cara, indefensável para o nosso goleiro. E eles continuaram em cima, e a gente não teve poder de contra-ataque. As mexidas do Lisca não foram legais, não deram o que a gente esperava, não corresponderam. O Léo Passos não dá, a gente insiste em falar no Léo Passos da hora, fica até parece que a gente é implicância nossa, mas realmente a bola chega nele, ela parece que ela queima no pé dele, não sei, enfim. Não, as substituições não deram o resultado que talvez o Lisca esperasse que dessem. A gente sente muita, a gente depende muito de Rodolfo pro ataque, mas nosso setor defensivo, que a gente via criticando muito a questão de bola aérea, principalmente, o Cruzeiro teve, eu não tenho números não, mas eles tiveram bastantes escanteios no segundo tempo, e assim, nenhuma chance de fazer gol. Todas a gente, ou os nossos zagueiros tiraram a bola, ou o nosso goleiro saiu. Agora a gente tem goleiro que sai. Enfim, ficou aquela expectativa, toda aquela pressão para sair aquela zica, né, do clássico. Acabou que saiu. Poderia ter sido muito mais fácil, a gente poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, fazendo 3-4 gols, ou no segundo tempo, se a gente tivesse mantido a mesma postura. Mas não tinha jeito, o Anderson foi para cima também. Então, assim, tiramos aquele peso dos 4 anos sem ganhar clássicos, dos 18 anos sem ganhar do Mineirão, e o Anderson continua sem ganhar clássico. Foi isso. Esse é o resumo da nossa semana esportiva. Seu microfone continua mudo, menino Jairo. É porque eu coloco aí, porque eu quero ouvir sua voz com mais carinho, voz de veludo, com mais atenção, entendeu? Sua voz de veludo. A cachaça de Juarez, ela deixa um negócio aqui. Um resíduo positivo na voz, né? Cachaça do Juarez, gente, pra quem não conhece, o Juarez Alves é um americano da turma do Fundão, lá do Bar do Pardal, que ele faz a melhor cachaça, quiçá, do mundo. Não é não, Thales? Ah, eu sou suspeito. Ah lá, o Rainer também concordou lá. Top mesmo. Top cachaça mesmo. Dele é brincadeira. Tem que tomar atitude. Tomou atitude. Tome atitude. Então, toda semana, se fosse assim, para nós era bom, né? Eu acho que a gente tem considerações a fazer dos jogos, tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas o resultado foi muito positivo, né? Eu acho que se a gente não tivesse passado na Copa do Brasil, a gente estaria meio enrolado aí para a sequência do ano e a chance da gente ter um atraso de salário aí para frente seria grande. A gente já comentou aqui que essa fase em onde nós chegamos na Copa do Brasil era o que o orçamento do Salum e da diretoria executiva esperavam que a gente chegasse. Então, a partir de agora, tudo é lucro, né? Então, se a coisa já estava feia, se a gente não tivesse passado, ia ficar mais feia ainda, né? Mal mesmo, né? Porque a gente ainda tá faltando 12 milhões de venda aí, que provavelmente não vai chegar. Então... Exatamente. Ainda tem isso mesmo. O orçamento constava em mais 12 milhões aí de venda ainda, mas até o fim do ano vamos ver se isso acontece, né? Então, e aí, o que vocês gostaram das vitórias? O que vocês têm a dizer aí? Quer começar, Rainer? Ué, posso começar aqui, ué. Aqui, eu tava querendo fazer umas ponderações aqui, inicialmente, sobre alguns jogadores igual que foram bem ontem. Foram bem ontem. Mateuzinho e o Zé Ricardo. Inclusive os dois da base. No início do jogo, e hoje eu assisti de novo, eu tava observando o que me deixou muito puto mesmo na hora do jogo, no início do jogo. Mateuzinho. Você via o jogo correndo pro lado dele, você via o Toscano vindo marcar pressão, o Rodolfo vindo marcar pressão, o Juninho vindo marcar pressão lá em cima. O Alê poucas vezes, mas ainda você via no campo de ataque. Mas o Mateuzinho, se você observar o início do jogo, ainda, acho que depois ele empolgou com o gol. Mas se todo mundo observar assim, é um cara que na marcação, pressão, eu não sei o que o Lisca quer dele nessa parte, que a gente não tem como entrar, porque, né, deve ter alguma coisa ali que o Lisca possa pedir para ele, diferente do que os outros dois fazem, os outros dois, no caso, o Rodolfo e o Toscano, que entraram ontem. Mas isso, no início do jogo me fez muita raiva isso, ver que os outros estavam correndo para marcar e que o Mateuzinho não estava aparecendo naquele campo de marcação. E o Zé Ricardo, de novo, jogou muito bem ontem, mas novamente errando muitos passes. Eu achei no início do jogo muito nervoso, depois eu acho que como todo time, e eu acho que no final do primeiro tempo o time ainda fez isso, que poderia ter sido um pouquinho mais ofensivo, ele tocou um pouco mais a bola até mesmo para dar um pouquinho de confiança para esses caras. Eu não sei se foi por causa disso, mas eu senti que o time poderia ser um pouco mais ofensivo. Mas e isso que eu tô falando que o Mateuzinho e o Zé Ricardo jogaram mal, não. Tô falando que é uma percepção minha do que eles poderiam fazer ainda para enaltecer o que eles estão fazendo em campo, entendeu? Então eu acho assim que a vitória de... Eu nem falei sobre a vitória de terça-feira, mas assim, foi na luta mesmo, foi na raça. É muito importante pra gente, mas essa vitória de ontem aí, nossa senhora, acordar domingão, acho que não tem nem jeito de comentar outra coisa não, porque acordar domingo com a vitória sobre o Cruzeiro, jogando o que a gente jogou, impondo o nosso jogo, foi, assim, espetacular. Só fazendo essas ressaltas, porque eu acho que eles podem criar mais, fazer mais pro time, pro que o Lisca pede, até no campo. Eu acho que o Mateuzinho pode se entregar mais em questão de marcação sob pressão, e eu acho que o Zé Ricardo pode melhorar essa questão de passe, desarme, ele é muito bom. Até tava conversando com o Léo esses dias, o Léo falou assim, não tem ninguém que desarme igual ele no time, realmente não tem. O Juninho, por exemplo, é um volante, mas só que ele não desarma igual o Zé Ricardo. O Juninho é mais entrega mesmo e tal. Mas eu acho que o Zé Ricardo tem que aprimorar esse lado dele de passe, porque fraco demais. E hoje em dia, se você é um volante que não sabe passar, tem jeito, né? De novo, Jair. Você colocou no mudo aí. Marcelo, quer fazer suas considerações? Olha, eu acho o seguinte. Acho que tem que focar no jogo contra o Cruzeiro, tá? A régua subiu? Acredito que sim. Houve uma melhoria técnica, tá lá, tá na cara, pra todo mundo ver. A dúvida é, por que o time entrou tão focado? É porque era contra o Cruzeiro? Alguma coisa de diferente? O que a gente vai esperar pra frente? É o time que jogou contra o Cruzeiro ou o time que jogou contra o Cuiabá? É só o goleiro e o lateral direito que fizeram tanta diferença assim? É a recuperação do Toscano? Mas mudou, é o outro time. Primeiro tempo foi outro time. Você viu do América esse ano todo, você guarda numa caixinha, pega o que você pegou no primeiro tempo contra o Cruzeiro. Pra frente, vai ser, os próximos jogos, vai ser esse time do primeiro tempo? Se for, é título. Pode preparar que nós vamos comemorar o tri final do ano. Mas você entendeu a minha dúvida? Entendi, claro. Ô Marcelo, você é mineiro ou você é paulista? Cara, eu sou paulista, morei em Minas muito tempo, e eu desenvolvi essa cultura de futebol, de gostar de futebol, de aprender a gostar de futebol, por causa do América. Aí, mesmo? Que bacana, cara. E aqui em São Paulo, ninguém entende por que eu torço pro América. E aí, quando eu vou para Minas, ninguém entende por que um paulista torce pro América. Não, mas pode ficar muito tranquilo. Aqui, não, mas aqui em Minas, tem o pessoal não sabe por que a gente torce pro América. Não, mas foi em 90. Primeiro eu não era nascido, não. Eu não era nascido. América era, não. Com Jairão no gol, velho. Puta que pariu. Olha aí. Gente, e vamos, já que o Marcelo levantou aí, e aí, e o Toscano, recuperou mesmo? Titular? O que vocês pensam disso aí? Posso falar? Fala aí. Não, aqui, ó. Eu tinha comentado até no jogo se ele tava entrando, eu não vou me recordar qual jogo que ele entrou. O Rai, comentou com o Léo, não foi? Não, eu mandei no grupo. Ô, velho, aqui... Aqui, não, mas sem brincadeira agora. O Toscano, todas as vezes que ele tava entrando, cara, ele tava... Antes, qual que foi o jogo antes do Juventude? Foi Cuiabá? Foi Cuiabá. Foi Operário, não? Não, viajei. Não, teve, não, mas o jogo contra o... foi Operário, mas antes do Operário foi Cuiabá. Porque o jogo do Operário não consegui acompanhar, não. O jogo contra o Cuiabá, o Toscano entrou... E entrou, tipo assim, ele pode não ter feito muita coisa, ele pode não ter, tipo assim, dado um passe diferente, ter dado uma finalização e tal, mas ele entrou buscando muito jogo. E é isso que às vezes que falta pro time do América. Você vê os caras entrando e vê assim, que não faz diferença nenhuma. Tipo assim, trocou 6 por meia dúzia. E ele não, ele tá entrando, ele tá tentando buscar o jogo, pede a bola, toda hora você vê. E cada jogo ele tá aparecendo mais pra isso. Quanto Cuiabá, muita gente comentou, ainda o Itoshi até também falou que tinha que prestar ele, a gente tá brincando no grupo lá do WhatsApp. Mas só que o cara tá pedindo jogo, ele tá com confiança, ele tá, pede a bola pra ele vai, distribui, ele pode errar às vezes, ele erra até às vezes muito, mas é porque ele pede muita bola, e eu tô achando isso muito, é o jogo que ele faz, e é o que o América queria quando trouxe ele, é o que ele fazia antes também, ele pedia a bola, a única coisa que ele não tá fazendo, que ele fazia em 2015, foi era finalizar muito de fora da área, mas eu acho que isso vai acabar acontecendo também. Então, eu acho que o Toscano, no time titular, cara, hoje, é merecimento demais. Tem que ser titular, pede muito jogo e tá jogando muito bem. Erra muito. Ontem particularmente pra mim, dessas partidas que ele começou a entrar, a partida do Cuiabá, foi o jogo pior dele. Foi o pior dele. Porque ele tava perdendo muito na hora que ele recebia o passe, errava pra dominar e tal. Mas mesmo assim, é um cara que não esconde pro jogo. É o que a gente tá precisando. Eu acho que vai ser mais ou menos, na hora que ele não tiver em campo, eu acho que vai ser o lugar que o Guilherme vai ficar aqui. Vai ser ele e o Guilherme, entendeu? Acho que nós encontramos tanto espaço, como muita gente também criticou no grupo do WhatsApp lá a contratação do Guilherme, e eu defendi pra caramba, porque eu acho ele um cara muito diferente. Eu acho que nós achamos uma posição tanto pro Guilherme, tanto pro Toscano, né? A mesma posição. E eu tô muito confiante nisso aí, porque eu acho que nós recuperamos um cara que vai trazer felicidade mais pra nós, viu? Eu não sei, Rainer. Você perguntou foi pra mim ou não? Foi. Se você concorda, não, com o Rainer. Eu discordo, Rainer. Primeiro que assim, os passes dos gols do América ontem, as jogadas começaram dos pés do Zé Ricardo. E falar que o Zé Ricardo não é passador é sacanagem. E a segunda coisa que eu acho é assim, o Lisca, ele gosta demais de certos jogadores, e quando esse tal de Felipe Azevedo voltar, filho, não tem que trocar, não, é Felipe Azevedo, infelizmente. E o Lisca citou ontem na entrevista dele o Felipe Azevedo. Mas vai ter que voltar voando, hein? Não sei porque o negócio é esse, cara. Eu acho que com a sequência de jogos que a gente vai ter na Série B, o fato é que vai todo mundo jogar, porque vai ter muita lesão, vai ter assim, cartão amarelo, rodo. Então, assim, eu acho que a tendência é que todo mundo jogue. Se o Felipe Azevedo jogar o futebol que ele já jogou no América no passado, aí até eu tenho dúvida. Mas tem que chegar jogando. Sinceramente, tem que chegar jogando. Me preocupa mais um Felipe Augusto do que um Felipe Azevedo, sabia? Porque o Felipe Azevedo, pelo menos, nós já vimos que um dia jogou. Mas uma coisa que eu gostei no jogo contra o Cruzeiro, que a gente não vinha fazendo, foram os gols que a gente fez com bola rolando. Não foram gols de bola parada, gol achado, e foram duas assistências ali do Rodolfo. Então achei que foi nesse aspecto, eu acho que o time foi muito mais criativo assim. Até então, contra o Ferroviário foi um gol no último minuto, né? E contra o Oeste foram gol de falta. Então são gols que não vão acontecer com tanta frequência. O mais normal é ter gol com bola rolando. E contra o Cruzeiro foram dois gols de bola rolando. E sobre o Toscano, talvez ontem ele ficou um pouco mais sumido, porque eu não sei, assim, mas eu acho que foi a primeira vez que ele já entrou para ser um como se fosse um camisa 9 mesmo, né? Aí ele acaba ficando um pouco mais isolado. Ele estava entrando antes um pouco mais recuado, então acabava que ele recebia mais a bola, distribuía mais. Eu acho que ele ficou, a gente ficou com essa impressão dele ter jogado um pouco pior, porque ele ficou mais sumido, ficou um pouco mais isolado lá na frente. Eu não sei se o Lisca está tentando fazer com que ele seja esse cara, né? O camisa 9. Porque eu não sei se é tanto a dele mesmo, né? Ele sempre joga um pouco mais recuado, tanto que a gente via ele finalizar muito fora da área. Ontem ele estava jogando muito dentro da área para ser o 9, e eu acho que o Rodolfo jogou muito bem pelos lados, né? Tanto que deu dois passos para gol, mas não sei se é a do Toscano, se é o camisa 9 mesmo. Assim. O que eu achei interessante, que o Rainer colocou, sobre o Guilherme e o Toscano meio que revezarem na mesma posição. Até porque a gente sabe que o Toscano não vai aguentar dois jogos inteiros seguidos. Sim. E a gente não sabe como é que está fisicamente o Guilherme. Então vai ter que ter esse revezamento, vamos colocar. No mínimo, sem ritmo ele está, né? Pode estar até com ritmo bom, mas no mínimo sem ritmo ele está. O pessoal ontem na entrevista, isso que eu ia falar, na entrevista ontem perguntaram para ele sobre o Guilherme, ele falou que o Guilherme sentiu a perna pesada e tal, por isso que ele não quis arriscar o Guilherme ontem. E o jogo, não sei se era jogo com o Guilherme ontem, ontem era mais jogo com o Berola, se você for pensar, questão de contra-ataque, né? Então, isso é uma coisa interessante, o Lisca na entrevista final, ele comentou que ele vê que o time precisa melhorar muito o fundamento de contra-ataque. E isso é uma preocupação que eu tenho, viu, gente? Eu acho que o Lisca, às vezes ele fecha o time de um jeito e não tem saída por contra-ataque, então a gente acaba tomando calor à toa, sabe? Porque como a gente não tem um contra-ataque perigoso, a gente acaba chamando o time adversário para o nosso campo, né? Eu acho que isso tem a ver com os jogadores também, porque, por exemplo... Sim, claro. Se tá o Ademir, mesmo nesse mesmo esquema, mas querendo ou não, o Ademir é um cara que consegue puxar contra-ataque, ele é um cara veloz. Felipe Augusto, mal ou bem, né? Também é um cara que consegue puxar contra-ataque, né? Agora, o Mateuzinho, apesar de ser franzino, não tem essa velocidade toda. A gente até zoou. Nenhuma. Ele é o baixinho mais lento do mundo. É. Nunca vi um baixinho tão lento assim. O Toscano também não é esse cara veloz, né? Que consegue puxar contra-ataque. O Alê também não. E o Juninho nem é pra ser o cara pra puxar contra-ataque. Então acaba que o time do meio pra frente não tá tão... Com a falta do Ademir, com a falta do Felipe Augusto, que nem faz tanta falta assim, mas nesse aspecto, acaba que a gente tem um meio pra frente um pouco mais lento. Então, não sei, não tem a ver, no meu entendimento, não tem a ver tanto com o esquema. Acho que tem a ver mais com os atletas. Porque o Léo Paz poderia ser esse cara, mas ele não consegue, ele tem até a velocidade, mas ele não consegue correr e andar com a bola ao mesmo tempo. O cérebro dele buga, ele tropeça e cai. Agora, porque a velocidade ele tem, ele não tem a capacidade de andar correndo com a bola. Ele podia correr pra Londrina e só parar que chega lá, né? Tá certo. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Zé Ronaldo tá falando sobre as camisas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as camisas. O Alili Santos também tá falando sobre camisa nova. Nós vamos comentar. O Humberto Guimarães tá dando boa noite. Tá falando aqui que o nosso contra-ataque é armado pelos lançamentos do goleiro. Isso é uma coisa interessante mesmo. O goleiro é bom de armar contra-ataque mesmo, viu? Ele acha umas bolas muito bom. E aí o Daniel Vieira e o Bernardo Moreira estão falando do Mateuzinho aqui, ó. O Daniel Vieira tá falando que ele é de Barbacena, sou americano fanático, acho que falta pro Mateuzinho melhorar nas finalizações. E o Bernardo já complementa perguntando o seguinte: com esse elenco completo, tem lugar no time? Gente, eu... No meu, não. Eu acho que, sinceramente, o Mateuzinho precisa de ares novos. Eu acho que ele chegou no... completo? É com o Ademir de volta e o Guilherme entrando? Teoricamente, você tem o Felipe Azevedo, você tem o Felipe Augusto, você tem algumas peças que estão no departamento médico, né? Acho que é isso que o Bernardo tá pensando aí. Eu acho que teria. O Mateuzinho é um cara que, pelo que a gente já... Mas ele não quer, gente. Carreira, mas ele não quer, entendeu? Esse que é o problema. Ele quer. Tecnicamente, ele até tem espaço, mas eu acho que falta vontade. E assim, ontem, até no primeiro tempo, eu acho até que ele jogou bem mesmo. Assim, mas falta. Quando você pede para puxar um contra-ataque, ele não corre. Quando ele vai finalizar de fora da área, a bola chega rolando pro goleiro. É igual criança, quando tá chutando, que a bola não chega com perigo nenhum. Então, acho que... Gente. O Mateuzinho corre com cada zagueiro cavalão gigante e ele perde a corrida. A verdade é essa só. Você entendeu? Então, eu acho, minha opinião, não sei de nada sobre isso, mas eu vejo que o Mateuzinho, no América, ele já bateu no teto, sabe? E, inclusive em termos psicológicos, eu acho que ele já não acha mais motivação para entregar o potencial que ele tem. Então, eu acho que um empréstimo dele ou uma venda... desde que seja uma venda que não o esconda, eu acho que compensa demais. Se vocês me perguntarem, entre Ceará e Fortaleza ou Santos, prefiro Santos. Agora, a verdade é que qualquer lugar que ele jogar, ele vai ter que mostrar mais futebol do que ele mostra aqui. Aqui, a gente vê o potencial dele. A gente vê que ele é um cara, aquele cortinho da diagonal que ele faz, ele tem uma visão de bola muito boa, né? Mas ele vai ter que entregar mais. Ele vai, em outro, a gente tem muita paciência com o Mateuzinho por todas as questões da base e N outras coisas. Mas fato é que ele precisa entregar mais. E num outro clube, talvez ele vai ter que pular esse sarrafo dele, sabe? Ele bateu no teto. Sair da zona de conforto, né? Ele sair da zona de conforto. Futebol, eu até acho que ele tem. Eu acho que para ele falta físico. E faltando físico. Pois é, eu acho que faltando físico, ele tem que aprender a jogar um outro tipo de bola. Eu acho que não adianta ele querer fazer o que um atacante trombador faz. Ele tem que pegar a bola, driblar e sumir com a bola pra frente. E achar alguém lá na frente e tocar a bola. Ele não tem como driblar dois, três. Não vai, não funciona. Entendeu? Então, talvez ele encontrar um outro técnico, esse técnico trabalhar um pouco mais outras características dele, eu acho que agrega bastante para ele, sim. Mas do jeito, nesse fogo morno que ele tá no América, não dá. Eu tava vendo um jornalista de São Paulo, aquele Pretzel, se eu não me engano, ele é santista, não se posso estar enganado. Sim. É, né? Ele tava comentando justamente sobre a contratação, a possível contratação do Mateuzinho. Ele pegou e falou assim, o Mateuzinho, jogador de 28 anos, aí ele tem mais de 130, 22 anos, jogador de 22 anos, ele tem mais de 130 jogos no América, tem tipo 12 gols, o moço falou a quantidade de assistências também, que não é nada assim que chamasse muita atenção. Ele mesmo estava questionando, falou assim, poxa, será que não tem ninguém na base do Santos que gosta de Mateuzinho? Mas a pessoa levar, provavelmente o Cuca, né, que já trabalhou aqui em Belo Horizonte, talvez ele olhe para o Mateuzinho com outros olhos, assim, e pense que o Mateuzinho possa ter o potencial que ele demonstrou ali no comecinho de 2017, né, e tudo. Talvez eles queiram arriscar por isso, mas nem para os Santos ele se justifica hoje na prática, número. Ele não se justifica. O Anderson, inclusive, ele foi salvo no América muitos jogos, porque o Mateuzinho começou a regular em 2017. Vocês lembram disso? Né? Sim, sim. Agora, isso é fase. Depois que ele machucou, sumiu o futebol dele. Não é que sumiu, mas, como eu falei, eu acho que ele tem que reaprender a jogar o futebol para um cara que não tem corpo, para um cara que tem um drible rápido, mas ele tem que entender que não dá para fazer o que ele fazia. A verdade é essa. Tá? Não acho que ele é um jogador, vamos dizer assim, não é um cara que eu acho que deveria dispensar a troco de nada. Mas eu acho que no América ele bateu no teto. É isso aí. Vai ser esse fogo morto aí, mas 10 temporadas se renovar com ele, entendeu? E não é bom nem pro América nem pra ele. É, mas é o que o Rainer falou no comecinho aí. A questão do Mateuzinho tá foda. O time inteiro marcando e ele lá com uma estrela da gremiação, não é assim que funcionam as coisas. Ah, cara, ainda mais numa Série B. Numa Série B não dá pra ter estrela, não. O Rainer foi muito feliz nessa colocação aí, eu não tinha pensado nisso, não. Mas realmente, todo mundo lutando, batalhando, que tem clássico, um jogo daquele. Aí o cara me vai, fica ali naquele... Lesco-lesco, molha, lesco-lesco. Aí faz o gol, tira a camisa, que é trem todo, querendo ser estrela, sei lá. Se ele tá achando que a América tá pequena pra ele, sei lá. E nos moldes que o Santos tá, que eles estão falando, né, de ser algo entre 2, eu acho relativamente pouco, assim, entre 2 milhões e meio e 3 milhões, mas por 50% do passe, se ele for, pô, agora é a oportunidade da minha vida, eu tô jogando o Santos. Se ele pensar dessa forma, pode ser até uma negociação boa, porque o Santos é uma vitrine, né, consegue vender depois ali pro time médio da Itália, se for o caso, e a gente... Mas o que o jornalista falou é muito real. Igual ele, tem mais 5 na base do Santos, hein? Tá, ele vai ter que se reinventar, igual você falou. Ele agarrar essa oportunidade, se ele for pro Santos mesmo, cara, é a oportunidade da minha vida. E eu vou correr atrás. Essa semana teve um amigo meu santista que veio perguntar do Mateuzinho pra mim. Eu falei, você viu o Soteldo? O cara falou, baixinho, veloz, driblador. Eu falei, Mateuzinho é só baixinho. É, sabe, isso aí. Tira todas as qualidades do Soteldo, mantém o tamanho. É Mateuzinho. É tipo triste, isso. Porém real. Mas o Cuca talvez esteja pensando no Mateuzinho se é alguma coisa parecida com o que foi o Bernard. Só que, assim, eu não sei qual que é a lógica. Porque a melhor característica do Bernard é o Ronaldinho Gaúcho. Presta atenção. É isso, mas eu digo assim, ele encaixou ali no time por ser muito veloz, né? Mas o Mateuzinho não é isso. Mas o pessoal falou que... Agora tem que tomar cuidado com a qualidade da venda também, né? Não vai vender em 725 prestações para receber duas, depois... Tá sendo meio que isso que vocês estavam vendo lá, vai ser tipo entre 2 milhões e 3 milhões, dividido em parcelas. Ô, gente, nós não recebemos o Richarlison até hoje, só. Isso aí na América chama quarta-feira, entendeu? Esses rolos, aí troca dívida com um, não sei o que e tal. Não, tá lá com o Corinthians ainda tem um pedaço pra receber ainda. Fizeram um acordo, né? Mas não recebeu, não caiu dinheiro na conta, entendeu? Então, assim, isso aí é normal. E igual eu falei, cara, tem que fazer a negociação, sendo bom pras partes aí. E funcionar, entendeu? Porque, como eu falei, pro Mateuzinho bateu no teto, pro América bateu no teto, então, paciência, entendeu? Pro América pode ser que... teto, né? O América tá não, até acho... Eu acho que no passado, tipo assim, o América não contava ter o Mateuzinho esse ano, não. Da forma como ele surgiu, 2018, 2019, já queria ter vendido ele. Tomara que o Mateuzinho tenha conversado bastante com o Messias para entender que nem toda venda é boa, que você precisa fazer a venda ser boa, entendeu? Então... Se o Messias deu a real pra ele, viu que não é que lá fora o pau canta mesmo. Então, assim... Ô Jairo, até aproveitando aí, Até aproveitando aí, eu tinha muito medo dessa volta do Messias e tá me surpreendendo muito, cara. Parece ser o líder do vestiário, parece ser também o cara. Também tô gostando, viu? Parece que agora sim tá encontrando o futebol dele, um zagueiraço. Putz, tá muito legal. Tá muito legal o Messias. Eu não esperava isso do Messias, tá me surpreendendo muito. E ele até e o Balmer, pela maneira que ele saiu daqui, né? Pois é, e ele e o Balmer estão fazendo uma dupla muito boa mesmo, muito segura. Muito. Falta, eu acho que falta um pouco saída de bola. Eu acho que é pros dois, falta um pouco essa classe pra sair bola. Mas a qualidade dos dois tá compensando isso. Mas né? Em contrapartida, você tem um goleiro que sabe fazer isso muito bem, né? Sabe achar os caras, né? É, verdade. Né? Isso é uma coisa importante. Deixa eu ler, o Paulo Braga aqui tá falando, Vinícius Melo, ó, tá falando que ano passado o Mateuzinho jogou muito aberto pela esquerda, esse ano parece não estar com cabeça mais para jogar na América. O Bruno Alves tá aqui falando, Ouro Branco vos abraça. O melhor do jogo foi ver o Zé Ricardo chorando no vestiário. Essa vitória tava entalada para essa turma mais antiga. E o Zé Alves assim, Aguiar tá, só tá dando fazer boa um comentário. Noite boa noite, Zé Alves Aguiar, tá sempre presente. Mas assim, sobre essa parada do Zé Ricardo, ter chorado, eu não achei que ele chorou, não. Acho que ele tava meio que limpando o suor, assim. Não, tava chorando mesmo. Inclusive, não pareceu um choro, não. Assim, não que isso é algo negativo, mas é porque eu vi o pessoal comentando isso e ficou parecendo, na verdade, que ele tava limpando o suor com a camisa, assim. Mas se você for pensar o histórico dele, ele gosta bem de chorar. Então não me surpreende se ele tiver chorado lá, não. É que colocaram de uma maneira pejorativa, tipo assim, algumas pessoas, né? Não foi o caso do comentário do, ô, gente, do Bruno Alves. Zé Ricardo jogou demais ontem, só tem que chorar mesmo. O cara fez o melhor clássico da carreira dele. Você imagina as cagadas que ele deu nos clássicos anterior, o tanto que ele ouviu no vestiário, e de repente faz um jogão igual ontem, o cara fica doido, só. Com certeza. O cara fica doido, né, porque já entregou bola, já entregou gol, né, e tem essa fama de que clássico, de que entrega em clássico e tal, e cara, ontem ele jogou demais da conta. Mas poderia ter acertado mais, hein. Gente, cara... quem tá aí no raio é o Brunão. Ô Brunão, você tá bom, fi? Não, eu não sou contra o Zé Ricardo, não. Eu não sou contra, é igual eu falei. Eu tô fazendo ponderações sobre o que poderia melhorar de ontem no jogo. O Zé Ricardo poderia ter sido melhor na distribuição de jogo ali, enquanto o Mateuzinho poderia ter sido melhor na marcação, sob pressão. Eu não acho que o Zé Ricardo foi mal, não. Eu só acho que ele tem alguns aspectos para melhorar, entendeu? Ah, sim, claro. E sabe quem que eu acho que tava pesando pra gente com relação a clássico? Porque ninguém notou isso aí, né? Paulo Assis. Olha aí, ó. Cara, o pessoal. Mais o Lucas, o que você tá falando é interessante. Mais legal que o pessoal da Barra Una mandou um Twitter marcando ele e agradecendo. Pô, é do caralho demais. Não sei se ele ia responder, mas ô, bicho, um sujeito que topa aí pro Cruzeiro na situação atual. Vou falar que o cara é animado, viu? Porque, sinceramente. Vocês viram que tem uma coisa. E tem que tá uma coisa errada, muito porque mais, né? O Anderson saiu, né, do Ceará pra vir pro Cruzeiro, né? Pois é, rapaz. Vou até aproveitar para comentar. Meu pai hoje comentou um negócio comigo. Falou assim, ô Ryan, você acha que o Anderson veio pro Cruzeiro com um contrato para ele ser mandado embora agora? Claro que não. Para ele receber muito pouco? Lógico que não. E eu acho ótimo. Mais uma rescisão para esses caras pagar. E aquela entrevista ontem fudeu com tudo. Do Pedrinho, fudeu tudo. Não, e outra coisa. Vou te falar um negócio para vocês. A gente tem que torcer para eles mandarem ele embora mesmo. Por quê? Porque técnico melhor que o Anderson hoje, se for procurar, eles não encontram também, não. Tem o Ney Franco aí. Tem o Ney Franco disponível no mercado. O Ney Franco não conhece muito bem a Série B hoje mais, não, Otávio. É, Ney Franco é o quê? O Anderson é. Não, relativamente recente, subiu com o Goiás. Ele subiu com o Goiás no passado, gente. Ney Franco. Ele fez um trabalho bom. Não, subiu com o Goiás quando? Não tem tantos anos, não. Ele fez um trabalho bom no Goiás. Depois foi para os Estados Unidos, se eu não me engano. Ô, gente, mas fato, enfim, foda-se pro Cruzeiro. Fato é que o presidente dos caras não vai demitir o Anderson, porque se demitir é passar recibo demais. Como é que ele vai pagar essa recibo? Se contratarem o Ney Franco, o Pedro Lourenço tira o BH na hora, filho. Não é o técnico que ele quer também, não. Eles estão querendo coisa demais, sendo que tem pouco. Mas eu vou te falar, viu, velho? Que amadorismo. Que nível que chegou o Cruzeiro de ter um cara falando assim que ameaçar tirar o patrocínio por causa do treinador. Cara, é muito amadorismo. Deixa eu falar com você. Vocês viram que o título do programa de hoje é Pedrinho Esporte Clube 1, América 2. Olha, eu vou falar com vocês o seguinte. Isso aí é sintomático. Isso é sintomático de que a casa dos caras é uma casa da mãe Joana ainda. Você tá entendendo? Por quê? Eu sempre falo isso com amigos cruzeirenses e tal. Eu tenho alguns, infelizmente, faz parte, que eu falo assim, ó. O Internacional, quando caiu na bola. O Atlético, quando caiu na bola. Esses times grandes, quando caíram na bola. Caiu porque o time tava uma porcaria. Agora, o Cruzeiro não caiu porque o time estava uma porcaria. Ele caiu porque os bastidores estavam uma porcaria. E continua uma porcaria. Eles estão achando que resolveu? Não resolveu. Mas eu acho que eles deveriam manter o Anderson. Porque daí é 3 pontos garantidos no segundo turno. Já que eu também acho. Ganha classe mesmo. E agora ele só pega confiança no segundo turno. Então agora tá tranquilo. O legal de piada ruim é que você mesmo ri, né, bicho? Esse é do caralho. Claro, eu acho sensacional. Tem que rir. Ninguém riu. É, faz parte, cara. Aqui, eu ri, talvez a nossa audiência não entendeu a sua piada já. Talvez é melhor você explicar a piada. Não, a piada explicada é pior ainda. Ó, o Zé Alves Aguiar tá falando aqui, ó. Parabéns ao Lis, que você é um marqueteiro. Faz mais marketing que Herley do América. É, eu acho que o Zé Alves não tá muito feliz com o Lisca, não. Né? Brunão veio aqui defender o seu ponto de vista. Fala, sabia lá. Se disser que o Zé Ricardo poderia melhorar os fãs incondicionais, fica no mimimi incrível. Olha aí, ó. Foi Zé Alves direta pra mim. É. Rubão seria nosso atacante artilheiro do Mineiro. Deus me livre, gente. Ô Zé Alves, você me desculpa, mas não dá, não. Rubão não dá, não. Bonecão do posto. A Tombense joga em função dele, é um time muito certinho. Não, não concordo, não. Alguém acha isso, que o Rubão tem espaço na América? Não tem espaço. O Léo Passos tem. Ah, mas ele não vai jogar na função do Léo Passos, não. Ele vai jogar na função do Rodolfo ali, ou do... Mas na função do Léo Passos, nós já falamos que até o Adilson Ropeiro pode entrar. Entendeu? Faz um trabalho mais digno. O pior aí, vai acontecer de jogar o Léo Passos e o Rubão, imagina. Agora, segundo o Lisca, vão vir mais um ou dois reforços. É. Para quais posições? Parece que ele deixou claro que é para ataque, né? É um centroavante. Deixou claro que é para ataque. É, um centroavante e eu não sei o outro. Já tem a ver com a reposição do Mateuzinho? Provavelmente. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Nosso amigo Geraldo aqui está perguntando, ó. Começou com Jaime Júnior. Acho que sou eu, mas enfim. Ô Geraldo, não me confunda com o Jaime Júnior, não. Eu sou o Jairo Júnior. Boa noite. Queria saber se o América vai fazer ainda campo do Planeta América. Outra coisa, se ele vai vender Mateuzinho. Pelo que tudo está sendo dito, provavelmente vai acontecer essa venda, sim. E o Planeta América, dizem que as obras começam esse ano ainda, tá? Já foi resolvido aquele problema da ocupação lá e parece que já vai começar as obras. Tomara, né? Falou essa semana, né, que esse ano começa pelo menos um dos campos, né? Isso. Igual tem aquele campo bonitão lá, vai ter mais um igual a ele, né? Tem o gramado igual do Independência. Tudo. Pro Thales desfilar o bom futebol dele no futebol do sócio no fim do ano. Não, eu não jogo mais que a pelada, não. Por quê? Aquilo ali era um evento de festa. Os caras estão indo lá pra ganhar campeonato, jogar campeonato, sai fora. Nem pouca fudendo. Competitividade, hein? Tá com pouca competitividade. Pra uma pelada de sócio do final do ano, na hora da festa, nenhuma competitividade. Nenhuma, zero. Tá certo. O Adolfo tá aqui falando do Cruzeiro também, ó, falando do Pedrinho Esporte Clube. Nenhum time se recupera de um rombo desse fácil assim. Cruzeiro vai sofrer. Mas o que interessa é a gente subir de produção. Concordo. Plenamente. O Gabriel Caetano tá aqui falando, ó. Nova Serrana vos abraça, Decadentes. Eu entendo que quem joga na posição do Mateuzinho e melhora o time é o Ademir. Também acho que flui aí também. Chegou, né? Pois é. Que ponto o Mateuzinho chegou, verdade. Fato. Ô, gente... Vamos falar das camisas? E aí, gostaram das camisas novas? Para quem não sabe, as camisas hoje foram divulgadas, a camisa 1 e a camisa 2. A camisa 1 é a camisa do Paraná, em verde e preto, né? Aquela camisa do Paraná dividida em duas cores. E a branca, ela também é bicolor, para quem não percebeu, ela é branca lisa de um lado e branca com listras estilo adeciano, aquelas listras de um cinza bem clarinho, do outro lado, do lado esquerdo, né? E aí, Thales, gostou da camisa? Eu sou o cara suspeito a falar sobre camisa, mas vamos lá, eu esperava mais, principalmente assim, primeiro que eles fizeram uma campanha de marketing muito grande, não sei o que, parari, pororô, com perguntas de nível de menino de quinta série, né, achei que vinha mais por aí, a camisa 1, pra mim é a camisa 3, eu achei camisa 1 do América, ou ela é listrada em verde e preto, ou ela é listrada em verde e branco, aquele negócio ali pra mim ficou meio horroroso. A camisa branca eu achei, tem que ver, na verdade a gente tem que ver ao vivo para ver questão de detalhes. Uma camisa que você coloca para vender a R$230, você tem que caprichar um pouquinho nela. 220. 219, né? Isso mesmo. É, 19,90. Já que se você quer me corrigir, vamos corrigir valor certinho. Dá pra ver. Não me agradou muito não, sabe? Tem que ver direitinho, sabe? Não me agradou não. Não fiquei meio decepcionado. Talvez, com tudo que o América consegue nos surpreender, talvez a camisa 3 seja verde-preto ou verde-branca, né? Talvez. E você, Marcelo, gostou? Olha, eu concordo com quase tudo que o Thales falou. Gostei da branca, achei aquela do Paraná com uma cara de camisa 3. Não... Sinceramente, vou comprar porque é do América, mas... E ouvi falar no grupão lá que a 3 vai ser vermelha. Não sei se é fato isso. É, isso aí é o povo que tá falando lá, mas não sei. Acho que não. Tem 2 anos dúvidas. Seguindo camisa vermelha, acho que não. É, não sendo laranja, pra não dar alegria ao Thales, pra mim tá ótimo. Eu achei a camisa muito bonita. Muito bonita. Tipo assim, como eu já tinha achado a de 2018, a 3, que era desse tom de verde, mas ela toda de verde colorida, achei ela muito bonita também. Ela é bonita, mas ela não é uma América. Meu único problema é isso, que não é uma camisa 1. Aí a gente vai ficar com a sensação de jogar a temporada inteira com uma camisa 3, né? A 2 já não gostei, não. Eu, sinceramente, ficou pobre, né? É simples, e o escudo parece ser a cor cinza. Tipo assim, tem, sei lá, não curti, não. Ficou parecendo aquelas camisas que a América já vende da Esparta, só que se tirar o símbolo da América, igual aquelas camisas da Esparta que eles vendem na loja para fazer exercício físico. Não gostei, a 2 eu não gostei muito, não. Mas a 1 achei muito bonita, considerando se fosse uma camisa 3, assim. Porque pra camisa, eu acho que a camisa 1 ela tem que seguir uma tradição do time, sabe? Tipo assim, no caso, igual o Thales falou, a camisa 1 ser verde preta ou verde branca, você pode mudar um pouquinho a tonalidade do verde, aumentar ou diminuir um pouco as listas, mas a camisa 1 ela tem que marcar ali o que é a tradição do time, tipo assim. E outra coisa, Lucas, a camisa nossa ela é tão falada que é a mais bonita do Brasil, uma das mais bonitas do mundo, e aí você de repente quebra tudo, sei lá. Eu acho que camisa da Ponte Preta, uma camisa da Ponte Preta, você sempre se identifica sendo aquela camisa com a lista horizontal do Vasco. Pois a camisa do América é uma camisa listrada, verde, preto ou verde, branco. Um tem que ser assim. Se lançasse essa como 3, cara, pra mim era perfeito, camisa maravilhosa. Exatamente, pô. O que eu acho. Eu já vou comprar de qualquer jeito, mas assim, eu compraria com mais gosto ainda. O lugar pra você viajar em camisa de futebol é a camisa 3. Na camisa 3 vale praticamente tudo. Agora, na camisa 1 e camisa. Assim. É aquela história, a camisa 1 tem que ser a tradicional do time, a camisa 2 tem que ser uma bem clara, isso eu acho que inclusive está no regulamento da CBF, que vem do regulamento da FIFA, inclusive, e a camisa 3 você viaja, você faz o que você quiser, cara, você faz laranja, faz vermelho, faz verde com dourado, faz o Paraná, você faz o que você quiser, então assim, eu não sei, eu acho que tem muita coisa para fazer com verde e preto ainda, que a América não fez, e que dariam camisas muito bonitas, né? Você vê, eu tenho uma camisa do Sassuolo, por exemplo, da Itália, que usa o mesmo esquema de cores que a gente, que, na verdade, eles, por exemplo, eles já fizeram de tudo, já colocaram a lista em diagonal, já colocaram listas mais grossas, listas mais finas. Agora, essa bicolor aí, eu não sei. Eu quero ver ao vivo para ver se essa cor ficou bonita. Mas eu acho que eu não vou ficar muito feliz de não ver o América listrado verde e preto. Mas, sei lá, frescura minha. Gente, e você, Rainer? Eu prefiro ver a América. Eu gosto demais da camisa verde e branca. Gosto demais da camisa verde e branca. Eu achei essa aí de um bom gosto do caramba, viu? Gostei demais. Gostei como camisa 1, aprovo demais. E se lançarem uma. E ainda mais que a torcida não gosta de camisa preta, mas se lançasse uma terceira camisa preta, igual aquela do goleiro do futsal. Sim. Nó. Acho que seria bacana demais. Eu não sei exatamente porquê, mas já tem um tempo que o América. Tô tentando lembrar, se vocês lembrarem de memória, assim, tirando de 2012, eu acho. Eu não lembro qual foi a última camisa verde e branca listrada que o América lançou. Ah, não, teve a. 2017, é. 2017, a 3 de 2017. Porque eu não sei, o América tem lançado poucas camisas verde e branca listrada, eu acho muito bonito, eu acho que é bem tradicional. E eu sou fã da verde e branca, viu? Eu sou fã da verde e branca de um tanto. Pra você ter uma ideia, naquela final de 2017. Eu entrei nervoso no Independência e quando eu vi o time entrando de verde e branco, cara, eu comecei a chorar igual menino, porque eu lembrei de 97, aquela coisa toda. Então, assim, o verde e branco pra mim é uma coisa muito, muito pessoal. Não, e olha só, o que vocês acham que venderia mais? A camisa 2, toda branca, igual é agora, ou se fizesse uma 2 listrada verde e branca? Tipo assim, eu acho que o torcedor. E se identifica 1 milhão de vezes mais com a camisa verde e branca do que uma toda branca. Mas talvez a questão da regulamentação atrapalhe a verde e branca para ser camisa 2, sabe? Talvez. Não tem ideia. Não, mas então, mas, por exemplo, a gente teve camisas verde e branca. Deixa eu até compartilhar aqui para mostrar o site do Corneta aqui. O Corneta é um amigo nosso aí, né? Já fez parte do Decadentes. Ele, inclusive, aqui, ó, eu queria mostrar para vocês. Ele fez um levantamento bem legal. Já tá aparecendo aí? Tá aparecendo na minha tela aí para vocês? Agora tá. Então, olha aqui, por exemplo, o Adolfo levantou a possibilidade de uma camisa branca com a listra fininha verde. A de 2008, essa aqui, era assim, ó. E eu achava ela bonita pra caramba, sempre achei. Ela parecia camisa de beisebol, pra quem gosta, né? Você vê que a gente, nesse ano, teve duas camisas verde e branca na prática, desce, né? Desce mais um pouquinho aí, já. Desce mais um pouquinho. Não tá dando pra aparecer ela, igual você tá querendo. Ah, não? Pera aí. Não. Deixa eu girar aqui, então, um pouco mais. Apareceu? Não, é da Finta? Essa aqui, né? Isso, apareceu. Essa aí, agora. Ó. Essa é do Pitágoras, né? E, não, da BMG aqui, ó. 2008. Ah, 2008. Tá. Não deu, né? Então, era uma. Essa camisa daqui, que também é a 3, é muito bonita, essa verde e branca. É, essa aqui também, de 2013. Essa aqui também eu achava ela bem bonita. Com duas faixinhas em tom de verde, né? Da Lupo, né? Muito bonito. Muito bonito. Da Lupo, dois tonzinhos de verde. Ficava bonito pra caramba. Então, assim, querendo, tem possibilidades legais de fazer uma camisa verde e branca, branca e verde, legal, né? Então, isso aí eu acho que o pessoal faltou um pouco de criatividade nessas questões aí. E eu acho. Mas, que, ô, Jari, aí, não, Jari, na minha galera, opinião, tá? Ah. Não, eu ia falar que a minha opinião, eu acho um pouco de desrespeito com a tradição. Isso. Tá? Camisa 1 ser essa, tá? E por que a gente não faz? Teve uma camisa do América da Lupo que eu acho que era do caralho, que foi um torcedor que a desenhou. Por que a gente não volta com isso? Já que eles fazem essas campanhas todas miraculosas e tal, por que não lançam uma campanha? Os caras do futebol que estão fazendo. Os caras do futebol que estão colados com o Erlei lá, por isso. Só pode ser, cara. Bicho, faz o torcedor é criativo, o torcedor conhece a história do clube, conhece a paixão dos torcedores, sabe agradar os torcedores. Bicho, o cara pra desenhar. O Bahia faz uma parada muito bacana, que é fazer entre os sócios, né, eles fazem vocês mandam sugestão e tem votação e a mais votada desenhada pelo torcedor, o Bahia lança. Eu acho essa uma ideia muito boa. Não é? Pois cara, é um negócio fácil, cara. Aí você me lança uma campanha que me pergunta se eu acho, qual que é meu grau de escolaridade, não sei o quê, se eu gosto de ou independência, eu concordo muito, concordo plenamente, concordo a puta que me pariu. Foda, cara. Preguiça desse trem. E outra coisa, essa pesquisa aí, a turma entrou só por causa de desconto, sem coré-coré, ué. Bobagem danada. É. E aí, eu até comentei isso no grupão, que eu achei engraçado algumas perguntas que estavam lá, que meio que esse caráter da torcida aristocrata meio que sai nas perguntas, né? É, ué. Porque, você se sente melhor do que o outro porque você torce pra América. Ah, você, sabe? Não é por aí, velho. Não é por aí, não é por aí. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a camisa aí ou podemos ir para Bala e Colatina? É, só uma última coisa. Vocês mencionaram data de pra entregar, tipo assim, de ficar pronta a parada, que é pré-venda, né? A gente até quer. Onde eu sei, que é Goiânia, ela já comprou, mas. Até onde o e-mail eu sei, o e-mail que eu já recebi, o pessoal tá até embalando ela já. Daqui a pouco chega para mim. Você deve ter recebido esse e-mail também já. Ah, isso sei lá. Você não recebeu, não? Ela falou que ela já está embalada, estão em processo de embalagem, daqui a pouco vai ser despachada para mim. Sendo que eu coloquei na opção de buscar lá na loja. Que ótimo. Bem organizado o negócio. Muito. Tá de parabéns. Na teoria ela já. Mas na teoria ela já tem que estar disponível amanhã se bobear, porque eles ficaram um tempo. Essa camisa era para ter sido lançada no começo do ano. Camisa de time é lançada no começo do ano. Fez essa. E o povo conseguiu perder o dia dos pais, cara. Os caras conseguiram perder o dia dos pais. Eu tive que comprar essa camisa. Essa pré-venda tinha sido um mês antes. Um mês antes. Minha mulher tinha me dado ela, feliz, sossegado. É, ué. Mas é isso mesmo. Agora, desculpa, Jair, mas de tudo, eu critiquei muito a questão da campanha, achei ridícula as perguntas, mas a questão do desconto para quem é sócio foi sensacional, cara. Isso aí foi muito legal. Isso aí foi bacana. Quem participou de tudo ganhou 25% de desconto. É um desconto considerável, um negócio bacana. E outra coisa também que eu critiquei, mas a gente tem que saber elogiar também, a questão do frete. Os fretes são grátis. Eu optei por isso para buscar na loja, mas quem quisesse receber por Sedex era de graça, sacou? Então isso aí é muito legal. A gente critica, mas a gente elogia também. É, eu já até mandei ao pessoal da loja aqui as informações sobre camisa de goleiro e outras camisas do enxoval desse ano aí, e eles falaram que estão sem informação ainda. Ou seja, que trem escroto. Nunca tem nada, que... nunca tem nada. Pois é, cara. Desculpa mesmo, mas outra crítica é... Bicho, por que lança a verde, a camisa 1, né? Tamanho 4G, 5G, e a camisa 2, não? Por quê? Que loucura que é essa, sacou? Esse negócio retardado, entendeu? É isso aí, é complicado, aí você fala assim, sei lá, cara, umas bobagens que a América faz, parece que é picuinha com a própria torcida, cara, sei lá. É, frescura mesmo. Vamos ao Bala e Colatina, então? Ô, gente, Colatina dos dois jogos, já vou mostrar outra coisa, aqui. Desculpa mais uma vez, o Rainer só entra pra discordar de mim, é isso? O Rainer não tá conseguindo entrar, rapaz, tá com um problema de conexão aí. Ele tá caindo toda hora aí. Ô, gente, o Colatina da galera... Que coisa, rapaz. A mesma pessoa foi eleita nos dois jogos. Então eu vou fazer um Colatina duplo pra gente votar, então, considerando os dois jogos, tá certo? Pro jogo da Ferroviária, foi eleito aí, ó, Léo Passos com 54,3. Seguido de Mateuzinho com 35,7. Berola com 5,7 e Lisca com 4,3. Isso no jogo da Copa do Brasil. E no jogo contra o Pedrinho Esporte Clube, o eleito foi quem? Léo Passos com 60%, seguido de Ale com 34%, João Paulo 4% e Juninho 2%. Ô, gente, eu vou abrir meu voto e não tem jeito não, é Léo Passos mesmo, só para variar. Todo jogo, todo programa a gente elege ele mesmo, com a variação de que no último nós elegemos o Lisca, que é quem bota ele. Mas eu vou no Léo Passos, tá? O Lisca essa semana não tá merecendo ser colatina ainda não. Mas eu vou de Léo Passos. Marcelo, seu voto? Ah, cara, se o Léo Passos entra em campo, é porque alguém coloca. Lisca. Lisca, né? Sim, ué. Pois é, porque cara. Não tem... Insistindo com um cara que você sabe que não vai dar nada. Pra mim, tem algum esquema de empresário? Não tem lógica, bicho. Não tem lógica. Lucas, seu voto? Eu vou de... Eu acho que tá empatado com o Lisca, né? Pelas considerações aí do Marcelo, mas eu vou de Léo Passos, porque assim... Puta merda, cara. Não dá. Você tá doido? E você, Thales? Então, cara, como a gente ganhou o clássico, eu dou um voto de confiança pro Lisca. Então, meu voto vai ser no Léo Passos. E espero que o Lisca veja o nosso programa e veja que, assim, a gente é a voz da torcida, cara. A gente não aguenta mais esse Léo Passos em campo, bicho. É um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do América, e olha que eu já vi muito nego ruim. Mas o Léo Passos é um negócio, assim... E a menino, bola bate, cara, nele. Coloca os nossos meninos, cara. Não coloca essa porcaria, não. O cara é muito ruim, velho. O cara é muito ruim. Léo Passos. A cigana que enganou ele, que ele era jogador de futebol, tomou o dinheiro dele, viu? A verdade é essa. E outra coisa também, desculpa, é um trem que ri, ele entra e fica mexendo, corta essa porra desse cabelo, cara, que você não tem que ficar mexendo o cabelo o tempo inteiro, você tem que jogar bola, cara. Alguém comentou no grupo, até no vídeo da comemoração ele tava atrapalhando. Até ele ganhou com a latina até na dança. Desconjuntado. Pessoal, só fazer um parênteses aqui, que a gente não tinha reparado, sei lá, tava vendo a notícia da Globo falando sobre o uniforme novo, ela não é verde e preta, ela é verde e verde escura. Parece que são duas tonalidades de verde, né? Sim, então, sim. Pra mim era preto, pô. Não. É um talvez verde ao vivo a gente vai entender claro. Melhor, mas são duas tonalidades de verde, com verde escuro e quase preto. Pois é, cara. Isso aí é complicado. Eu vi que era duas tonalidades de verde, mas igual eu falei, tem que ver ao vivo pra ver o quanto que os dois são diferenciados, assim, o quanto que se fica bonito a mistura dos dois aí, né? Ei, que sono, tá? Você quer que eu pare de falar? Pra você dormir menos? É tipo Antávio. Então vamos pra bala. Bala, nós tivemos uma disputa um pouco mais. Ganhou então, Léo Passos. Um abraço do Alisson Fernandes. O Alisson, esperamos no CT amanhã, viu, na representação. Sei lá, dá um abraço no Léo Passos. Não, no CT não, senão ele vai abraçar mais gente. Vai na casa do Léo Passos. Isso é verdade, vai na casa dele. 240, vamos lá, Ferroviária, bala da galera. Rodolfo com 76,4, seguido de Daniel Borges com 16, Toscano com 5,5 e Juninho com 1,8. Gente, Rodolfo quase me matou do coração naquele jogo, não tem jeito de ser outro não. É Rodolfo, bala, rapaz. Como é que um cara me faz um gol aos 48:58 do segundo tempo com 4 minutos de acréscimo? Tem que ser o Rodolfo. Tirou o gol do Messias, né? Ainda tem isso, mas é meu bala, não quero nem saber não. Quase me mata do coração. Thales, seu voto? Rodolfo. Tem jeito não, né? Não, Lucas, seu voto? Não tem como ser diferente. Rodolfão. E você, Marcelo? Não tem como. Tem que ser ele. Quase que... Nós fizemos no dia... A gente tá fazendo um projeto bem legal para quem acompanha só o programa de domingo. A gente tá fazendo um programa chamado Arquibancada Decadentes. A gente faz o programa... A gente faz um programa no estilo desse aqui durante o jogo. Então é como se a gente estivesse lá na arquibancada, cornetando, xingando. Então é bem legal. E aí a gente tava... Na arquibancada, aquela coisa toda, eu falei que esperto sou eu que convidei o doutor Adolfo para participar da bancada, que aí já era um médico. Se desse ruim, pelo menos ligar para os lugares corretos, ele já ligaria, entendeu? Já ia ver que eu capotei do lado de cá. Negócio é feio, filho. Negócio é feio. Então, eleito Rodolfo, bala, ganha um abraço do Thales, né? Em homenagem aí ao Bala contra o jogo com a Ferroviária. No jogo contra o Pedrinho Esporte Clube, foi eleito aí menino Bauerman. Bauerman Wakanda, fez o Wakanda Forever lá no depois do gol, né? Foi eleito aí nosso Bala. Merecidamente jogou realmente muita bola, né? 61,4%. Seguido por Zé Ricardo com 15,8%. Rodolfo com 14%. Mateuzinho 8,8%. Vou abrir meu voto então. Eu vou fazer raiva num grande amigo que é o Brunão. Inclusive, queria agradecer, trouxe aqui para nós uma cerveja América aqui, queria agradecer, né? e vou votar no Zé Ricardo, cara. Mas não é nem porque ele foi tão o melhor jogador. Realmente o Bauerman foi muito bom. Mas eu vou votar no Zé Ricardo porque, pelo conjunto da obra. Como eu falei, cara, ele já entregou em muito clássico e a gente metia o cacete nele aqui e reclamava. E nesse jogo ele foi, assim, há espaço para melhora, como o Rainer pontuou, como outros pontuaram. Mas nesse jogo especificamente, principalmente o primeiro tempo, ele jogou muita bola. Então vai no Zé Ricardo. Marcelo, seu voto. Bom, vamos lá. Primeiro tem que fazer uma menção honrosa do Toscano, que enquanto aguentou, foi muito importante. Verdade. Enquanto ele teve pulmão... E, cara, não adianta. Questão até de matemática. Rodolfo, duas assistências. Tinha hora que você viu o Rodolfo roubando bola lá na esquerda, lá no fundo. Correu igual um maluco. Tem que botar num cara desse. É até preocupante. A gente vai estar desenvolvendo uma Rodolfo dependência? Já tá, né? É. A gente começou a Série B sem ele, foi uma catástrofe, né? Até porque verdade. O substituto imediato do Rodolfo é o Léo Passos. Deus me livre. Era ele que entrava quando o Rodolfo não tava. Então, já aproveita, Lucas, encaixa o seu aí. Quem que vai ser seu bala? Delícia. Encaixa o seu. Ui! Domingo à noite, já. Oh, a quinta série é foda, velho. eu vou como... Tô com o Marcelo, vou no Rodolfo também, pelas duas assistências. Eu acho que ele tem sido o nosso melhor 9 quando joga de 9, mas ontem, jogando mais pelas beiradas, deu duas assistências para gol. Então, eu acho que alguém até mencionou no grupo sobre o América já pleitear uma renovação com ele. Eu acho que é complicado, porque não depende só dele, né? Ele é um empréstimo. E o Capivariano, que eu já acompanho um tempo, um time de São Paulo, né? É jogo duro para negociar. Mas é um cara que tem jogado, que ele eleva o nível do nosso ataque. Então, vou de Rodolfo também. E menino Thales, vai votar em quem? Então, deixa eu fazer algumas considerações aqui. O que o Marcelo falou aí é muito, muito pertinente sobre a questão do Toscano, mas é porque o Twitter nos dá apenas 4 opções de voto, e é difícil pra cacete, cara. Quando é uma vitória, principalmente uma vitória igual a de ontem, você escolher 4 bons e 4 ruins é muito difícil, né? A outra consideração é a questão do nosso YouTube, né? Pessoal, clicar lá, curtir, se inscrever, que é muito importante pra gente, é muito legal. Outra coisa aí, a gente fala muito sobre grupo do WhatsApp, né? Às vezes as pessoas que estão nos assistindo não estão. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem lá nas nossas redes sociais que a gente dá um jeito de incluí-los. O grupo só fala do América, é um negócio muito bacana, tem umas regrinhas muito legais. É um grupo bem divertido, bem legal de... Muito respeito, isso é interessante. Você faz amizades por lá, é um grupo muito legal. Muito interessante, quem quiser participar lá, só falar com a gente. Sobre o meu bala, cara, eu vou na mesma linha de raciocínio sua, Jair. Eu acho que o Zé Ricardo merece esse destaque nosso, até pelo que ele passou nos últimos tempos, em clássicos, e passa até hoje, né? Eu vejo uma implicância com ele extrema, vejo jogadores de meio ali que fazem muito menos que ele, mas vão lá na frente e fazem um gol, sendo tratado como ídolo, e o coitado Zé Ricardo, naquela batalha lá dele, acaba que nunca é visto como um jogador bom pro América. Os passes, as jogadas dos gols do América começaram com o Zé Ricardo no meio, desarmou muito, foi é Zé Ricardo, e não vai ganhar meu abraço, né? Vai ganhar meu abraço, meu voto é no Zé Ricardo. Lele. Bacana demais, viu? Não é isso? Ficou 2-2? Ficou. Não, o voto da galera foi o Bauerman, então isso. Não valeu, 2-2. Então todo mundo ganha um abraço seu, Thales. De novo, você vai fazer um sanduíche. Ai, ui! Ui! Mas, melhor do que... E levanta a mão pro céu que o Bauerman não ganhou. Que eu tenho a dizer pra você. Nem o Messias, graças a Deus. Nem o Messias, porque no último jogo ficou nos dois e aí, né... Não, o Messias, nesse vídeo aí que o pessoal tá comentando bastante dele, o Messias tá sem camisa, é um cacete do negão, filho, é frio. Vou querer não, nego. Tenso. Não, legal. Esse aí não. Deixa eu aproveitar então rapidamente, fechar aqui. O Zé Alves Aguiar tá falando sobre a chegada da Jaquiane e a Thalita, que vão comandar o time brasileiro na Série A2 e no Mineiro, né? Bacana, bom trabalho, vão recomeçar um trabalho aí, né, gente? Então, isso aí é bem complicado. Então, e o Pedro Ferreira tá aqui, ó, grande Pedrão, grande abraço, parabéns pela vitória em cima da Série C em 2021. É isso aí, meu filho. Será um grande momento se isso acontecer de fato. América na Série A e Cruzeiro na Série C. Por que ele se dirigiu a você? Alguma coisinha aí? Ele é meu amigo, cara. Ele é meu amigo. Ah, é meu amigo. Entendi. Tá ouvindo? Tá, se inscreveu no canal aí, pô. Em falar nisso, gente, sugerir a vocês aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook, tá? A gente está sempre postando memes, está sempre postando matérias, textos, tá? Acompanha a gente aí, isso ajuda bastante a crescer o nosso canal e nos permite fazer aí trabalho cada vez melhor. Tá certo? Mais algum comentário, pessoal, que ficou faltando? Que não uma semana que vem tão boa quanto essa, né? Imagina. Isso, quais são os nossos desafios dessa semana, que começou hoje? É CSA na quarta ou quinta, né? Em casa, achei quarta em casa. Quarta-feira. Só que o jogo é 4:30 PM, que porra é essa? Pois é, televisão, né? Eu não entendi isso, não. Deve ser TV. E depois, no final de semana, é quando o Sampaio Corrêa fora. Sampaio Corrêa que tem uma das camisas mais legais que eu já vi. Eu gosto de camisa, estilo Abadá. Bolinha querida. Senhora, Deus me livre. E CSA em casa, né? Pô, é engraçado. Por que que bota? Que horário escroto de jogo? Como é que vocês vão? Porque o América tá jogando meio parecendo um time da Champions. Colocaram o horário Champions League pra gente. Surgiram aí, depois coloca nos comentários. O último time que jogou horário Champions perdeu, viu? E de Minas. Ah, empatou, não. Não foi com confiança? Ah, ele empatou. É. Não, foi contra o CRB, né? Foi contra confiança, né? Não, tá certo. Foi contra o CRB na Copa do Brasil. CRB. Perdeu. Então tá certo. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Domingo que vem, 20 horas, estamos aí novamente. Grande abraço e que tenhamos uma semana tão boa quanto essa. Até mais. Abraço.